CBN Entrevista. Hoje, com Cristina Pinheiro. O nosso convidado de hoje aqui do CBN Entrevista, Luiz Carlos Cossar, ou simplesmente Cossar, como ele é mais conhecido no meio político, não só aqui de Foz do Iguaçu, mas em todo estado. Bom dia, Cossar. Bom dia. Obrigado pelo convite. Satisfação é minha, a satisfação é nossa, na verdade, em tê-lo aqui. Você vem trabalhando aí, a gente estava conversando aqui agora, até fazendo um histórico, né? A gente se conhece já há algum tempo, sempre trabalhando aí nos bastidores da política, a gente fazendo um breve histórico, que você tem assim um currículo extenso em várias áreas, né? Não só voltar aqui para as pesquisas, né? Uhum. Como a maioria do pessoal conhece você, mas em várias áreas também, né? A gente já conversava também, dizendo que você é alguém já me disse, não, aqui na região tal é o único cientista político que nós temos aqui e tal. Como é que essa coisa de cientista político, como é que você administra tudo isso? Você que é um iguaçuense de coração, é formado em matemática, em administração e marketing, especialização também em sociologia, gestão de meio urbano e tal. E eu prefiro falar também que você é simplesmente o mago das pesquisas. Como é que administra tudo isso? Na verdade, é o seguinte, cada um tem sua vocação, né? Quando eu vim para Foz do Iguaçu, comecei a trabalhar com informação. E no primeiro convite que eu tive, e até quero nessa hora agradecer uma pessoa muito importante, que era o Luiz Palmar, ele que me convidou para criar o Departamento de Informações. E a gente chegou dentro da prefeitura, então as informações que tinha dentro da prefeitura, no âmbito institucional e como na cidade, ela estava tudo dispersa, né? E o que a gente fez? A partir daquele momento, a gente começou a compilar e centralizar todas essas informações. E é óbvio, quando tinha informação a pesquisa, a gente começou a trabalhar junto com informação também em pesquisas, não só pesquisas de opinião, mas as pesquisas internas, os inventários, né, que a gente fazia muito em cima de todas as informações macro do município. E nós íamos acompanhando dessa época, desde 93, e a gente foi criando um grande banco de dados, um grande banco de informações, e não tem nada de mago, nada, eram as minhas informações, você vai colocando. É lógico, se você tendo essa informação, é óbvio você ter projeção, você saber o que vai acontecer dentro do aspecto aí socioeconômico do município. Cossar, você já há alguns anos, já há uns bons anos, já você vem trabalhando com pesquisas em eleições, e a margem de erro aí que você tem, assim, é baixíssima. Vamos falar assim, a margem de acertos é muito grande, como aconteceu nas últimas eleições, né, nas penúltimas eleições também, já outras eleições que eu tenho acompanhado o seu trabalho, outras que nós já trabalhamos juntas também, e assim, não, são esses números, fica muito dentro daquela margem, como você falou aqui para mim, né, a margem de erro ali entre quem vai ganhar, a porcentagem é muito próxima, né? Como é que é trabalhar com todos esses números? Aí é questão metodológica, né? Como a gente estudou bem o perfil socioeconômico da população, fizemos todos os trabalhos, por exemplo, de radiografia, a divisão territorial, a construção exatamente de um processo de que o município não tinha. Então, o município hoje a gente sabe, mais ou menos, em todas as regiões, qual o perfil da população, como é que era a formação deles, como é que se deu todo esse processo, né, entre sexo, renda, faixa etária, as suas dificuldades, enfim. No momento que você tem essa radiografia completa, você trabalhar em pesquisa é uma metodologia científica. E você aplicar ela à metodologia, não tem erro, né? A margem fica dentro daqueles padrões internacionais, né? Que são 2, 3%. Então, desde de 88, da eleição do Álvaro Nilma, que eu venho trabalhando com pesquisa, sempre foi, não tinha nada de adivinhar. Trabalhando certinho, dentro da metodologia, geralmente a gente dizia, ó, quem vai ganhar é fulano, e sem mágica nenhuma, porque é uma questão científica. Aí não existe bruxaria, não existe nada, é uma questão científica, você saber exatamente que tá o comportamento do eleitor, né, em função das suas vontades e desejos em relação ao pleito. E não dá outro, né? Sempre diz, fulano vai ganhar com mais. Até porque é bom até citar que essa última eleição aqui, você veja bem, nós tínhamos convicções que o Reni estava com até 15% na frente. E a gente viu aquilo que até que o Ibope fez aqui na cidade, eu achei até a falta de respeito com a população. Pois é, inclusive eu ia abordar como analisar, né, essa se eles aplicam, né, a metodologia. Se eles aplicam a metodologia certinho, não tinha problema nenhum, eles estariam exatamente o RNI com aquela posição. Só que o Ibope, ele tem uma âncora, que é uma da maior rede de televisão do Brasil. E quando ele começou a colocar empate técnico uma semana antes e chegou a dar vitória na véspera, é lógico que isso prejudicou exatamente o RNI. O RNI faria, mais ou menos, com certeza, 15 até 16 mil votos na frente, que era a projeção. E assim, porque na véspera, quando ele deu... Porque existe o seguinte, o eleitor não muda. É muito difícil ele mudar a opinião do voto dele. Mas existe uma margem, um certo número de eleitores que fica vulnerável e ele geralmente espera na véspera, ele está em dúvida. Então, quando o Ibope deu aquele prognóstico que o Chico ia ganhar, uns 5% ou 7%, 8% que estava indeciso, resolveram fazer o voto útil. Nesse momento foi onde houve uma perda do RNI, que eu achei até um desrespeito na questão democrática, até um desrespeito com o eleitor de Foz do Iguaçu. O Ibope, não sei se foi penalizado, eu acho que... Você falou, assim, ações contra o Ibope, eu, né? Achei até uma falta de respeito, porque se aplica a metodologia certa, não tem problema. Agora, dizer que chegou a dar uma semana antes, que estava empate técnico, e na véspera dizer que tinha 9% ou 8% na frente, aquilo foi um absurdo. Realmente uma aberração, e a gente que entende da área, da pesquisa, isso realmente... Aí houve má intenção. Se compraram, se houve manipulação, a grande coisa é o seguinte: você não manipula a opinião da população. Esse é um outro grande erro, achar que pesquisa manipula. Não manipula. É porque a gente tem uma parcela, assim, da população que se deixa levar mesmo pelas pesquisas, né, quando elas são negativas, por exemplo, eu não vou perder meu voto. Isso que tem. Tem muito disso. Tem, mas né? Só que veja bem, só que isso daí é uma margem pequena. A gente calcula em termos de 5%, mas se uma eleição tivesse apertada, obviamente, se o Renino tivesse com essa folga de 15%, poderia ser exatamente prejudicado no final. Com certeza, quer dizer, dentro daquela margem que a gente chama de 5%, 6% que estão, chegam chamado ao voto útil, e acho que foi tão intencional que o Ibope tentou ver uma semana antes, ele deu empate técnico e depois deu a vitória. Então, estavam trabalhando. Então, a gente que entende da área, estava trabalhando exatamente com essa posição. Mas, felizmente, nós tínhamos informações e nós, na véspera, o Reni estava com 15, antes daquela notícia de 7, 9% na frente, o Reni estava com 15 pontos na frente, mas deu tudo certo no dia da eleição, chegou com 11, que poderia chegar com os 15 até 16. Então, a sua margem de acerto teria sido assim... Não, e aí até o seguinte, se o Ibope tivesse falado a verdade, o Reni poderia fazer até 16, 17%. De voto na frente, porque aí entra aquele voto para quem vai ganhar. Mas o Ibope cometeu um erro crasso, um erro até, vamos dizer assim, antidemocrático com a população de Foz do Iguaçu. Porque brincou até com a inteligência, dos profissionais que estavam trabalhando naquela campanha, com a inteligência do eleitor também. Principalmente do eleitor. Exatamente, o que é mais grave, né? Os iguaçuenses, inclusive, sentiram assim, ficaram ofendidos, vão entrar com uma ação pública contra o Ibope, né? E, na verdade, assim, quando você falou, quando se trabalha com números, não tem o que ser ração. 2 mais 2 é 4. Exatamente. É tudo. Aliás, você, como bom matemático que é, sabe bem disso. Eu vou fazer um intervalo, Kossara, já vou deixar aqui para você, pensando aqui para o nosso bloco. Quero que você, o próximo bloco, falar sobre o serviço que você está fazendo agora na prefeitura, que é um serviço de geoprocessamento, explicar direitinho como é que funciona e também fazer uma análise política e uma análise de como está hoje o cenário político aqui em Foz do Iguaçu, Kossara. Mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. CBN Entrevista. Estamos de volta agora para mais um bloco aqui do CBN Entrevista deste sábado. O nosso convidado hoje é o Luiz Carlos Kossar, cientista político aqui de Foz do Iguaçu. Na verdade, o Kossar é iguaçuense de coração. De onde você é? Natural de onde, Kossar? Eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina, mas iguaçuense de coração, está mais de 30 anos já aqui em Foz do Iguaçu. Eu deixei para você, Kossar, no bloco anterior, uma pergunta aí a respeito do cenário político aqui em Foz do Iguaçu. Qual é a análise que você faz aí hoje, Kossar? Veja bem, a gente tem que ver que dentro dessa evolução, porque Foz do Iguaçu, ela teve... refém da ditadura, porque aqui era a área de segurança nacional. Então, o processo de eleição para prefeito, ela começou em 85 E você veja bem, é até recente, se você comparar com outros municípios. Sim, claro, com certeza. Outros municípios. Então, veio o seguinte, aí nesse comportamento, é uma cidade que teve, por exemplo, o primeiro prefeito do Brandino, depois o Álvaro Nilma, depois o Daijó, aí o Sames, o Paulo e agora o Reni. Fazendo uma retrospectiva, esse município de 85 para cá, você imagine que esse município teve uma explosão populacional violenta em função da construção de Itaipu, em função do comércio Cidade Leste. Então, um município que teve se construído às pressas. Então, um município ainda com muita deficiência, um município ainda que tem certos problemas ainda, vamos dizer, sério para ser resolvido. Como das enchentes, principalmente, enchentes, nós conversávamos outro dia a respeito disso. É, porque, até porque a forma de ocupação habitacional aqui da região, da cidade, muitas vezes foi feita sem um planejamento mais profundo, sem um ordenamento, por exemplo, urbano mais coerente. Essa questão, por exemplo, ali do São Luís, é bom se notar que aquela é uma região de nascente. E todas as obras que foram feitas desde o tempo do Brandino, elas não foram suficientes, não foram feitas umas obras de estruturação obedecendo uma lógica que seria exatamente umas galerias pluviais, a forma de você adequar ali, que sempre acontece aquilo. Então, na verdade, não é uma questão só da chuva, né? Que está em lógica, a gente também tem que entender que é as intempéries do tempo. Mas também não houve um planejamento muito sério feito anteriormente pelos outros governos, até porque foi uma área, foi loteada de forma meio assim, sem nenhum rigor, mas no rigor da lei, da lei, né? De uma nova estrutura da fiscalização, ou mesmo de uma estruturação, de uma ocupação do solo com mais rigidez. Então, acontece essas coisas, né? É, e fica difícil, a população tem que entender isso também, porque aí colocam a culpa da enchente na administração pública, na Sanepar, porque aí já misturam tudo, porque entopa esgoto e tal. Então, fazer esclarecimento. Exatamente. É a mesma coisa que essa questão da saúde agora. A gente podia até conversar um pouco sobre isso. Até a entrada do governo da EJO, a saúde de Foz do Iguaçu não era plena. Então, é bom esclarecer a população essa questão de plena, semi-plena. É gestão plena, né? Porque é isso. Quando a EJO estruturou a saúde para ser a gestão plena, na verdade, o município tinha problemas, não sei se lembra, foi intervenção da Santa Casa, sempre teve esses problemas em relação à estrutura física e do atendimento à saúde. Houve aquela intervenção, aí entrou o SAMES continuou com uma ação semi-plena da saúde, e aí veio o Paulo. Que é a semi-plena, quer dizer, é mista, né? Mista. A administração é só para esclarecer, do Estado. Só para esclarecer aqui para você, para a população, para entender, por exemplo, essa questão de plena, semi-plena, no Paraná só tem uns 6 ou 7 municípios que têm saúde plena. Totalmente administrada pelo município. E desses, uma parte estão querendo até sair. Então, você tem um exemplo seguinte. Eu vou te dar um exemplo Cascavel. Cascavel e Ponta Grossa. Cascavel tem 2 cursos de medicina, tem um hospital universitário, tem um hospital municipal, tem 3 UPAs. E hoje, Cascavel, a saúde não é plena. E ela tem todos esses recursos do governo federal, do governo estadual, e atende essa demanda. Não chega a 13% do orçamento vai para a saúde. E de Ponta Grossa, e de Toledo, uma série de outros municípios que não entraram nessa questão da saúde plena. E é bom a gente entender isso, que Foz do Iguaçu veio, quando o Paulo construiu a saúde plena e estruturou o município com uma infraestrutura de posto de saúde e com um hospital, o nosso hospital não é ambulatorial, o nosso hospital é urgência e emergência para a área de traumatologia. Agora você pega um hospital desse para a saúde de média complexidade, né? Que ele faz para a área de traumatologia, numa região onde abrange mais ou menos 800 mil habitantes, é óbvio que isso sempre vai dar um problema. O município não tem estrutura para isso. O município também, veja bem, não tem uma escola de medicina, não tem uma infraestrutura que possa suportar toda essa demanda. O que está acontecendo? Está acontecendo que o município está com uma carga muito forte sobre essa questão, sobre a gestão da saúde, que é uma gestão plena. O município se vê refém de uma demanda cada vez mais crescente. E é o tipo da coisa que ficou uma herança. E hoje, o Reni, em um ano, você veja bem que ele já teve vários esforços, veio o governo do estado, veio a coisa e não soluciona. Está aí o grande problema sempre, saúde eletiva. Porque até a população, ela tem direito de pedir. É lógico, se a saúde aprende a oferecer, ela tem direito de pedir e exigir essas coisas. Agora, o que falta é esclarecer se o município tem suporte financeiro para aguentar isso. Essa é a questão. Porque é um, é como você falou, é um setor que demanda muitos recursos financeiros. Muito recurso. Para ser feito com qualidade, como a população exige e merece, demanda muito recurso. É, agora só que tem que entender essa questão de plena e semiplena, a saúde. Então, o município recebe os aportes financeiros do Estado e da União, só que mesmo com esses aportes não é o suficiente para atender a demanda. Só que aí houve um erro estratégico que a gente sabe, por exemplo, você imagine um Paraná com 400 municípios, só 6 ou 7 têm saúde plena. E eu vou te dizer, quem tem saúde plena ainda é Curitiba, Maringá, Londrina, Pato Branco e mais, não me lembro, outros municípios, acho que o Moarama. E esse município, alguns deles estão querendo ter a saída da saúde, essa questão da saúde plena. Por quê? Exatamente por causa dessas responsabilidades, que a responsabilidade de alta e média complexidade é do Estado e é a da União. E o município está arcando alguma despesa que não é, não comporta. Agora, muita gente vai dizer, não, mas isso dá para gerenciar, não sei. Não, não é por aí. Se há uma responsabilidade... Na prática, né? Na prática, o que tem que se pensar que o município tem ou não condição financeira. É só, eu pego o exemplo aqui de Cascavel. Muitas das pessoas vão se tratar em Cascavel. E Cascavel não é saúde plena. Tem um hospital municipal, 3 UPA, hospital universitário e 2 cursos de medicina. E se você contar com Francisco Beltrão, eu já tenho até 3 cursos de medicina. Então, a infraestrutura de pessoal, de estrutura, Cascavel não é saúde plena, tem muito maior que nós. E nós temos que arcar com a saúde plena, com esse custo. Quer dizer, o município tem que repensar. Não só o município, toda a sociedade como um todo. Como fazer, então, para atender todo esse pessoal, para o pessoal entender isso? Porque na hora que eles precisam de atendimento médico, eles não querem saber de serem atendidos e rápido, né? Para a gente ter enfrentado problemas nisso. Né? Eu sempre falo assim que o município tem... Isso é uma grande discussão. Isso tem que se levar em os fóruns, a CIF, Câmara, enfim, todas as coisas. Tem que se unir e discutir qual a saída para esse problema. Porque isso é uma demanda que é cada vez mais crescente. Então não adianta querer tapar agora o sol com a peneira agora. É um tipo da coisa que você faz, mas amanhã a demanda vai aumentar e cada vez vai interferir diretamente nos cofres do município. Por quê? Porque é uma saúde plena e tem responsabilidade do município. Apesar dele receber as verbas e tudo, mas o município não tem estrutura. Quer ver um exemplo? Se nós não temos aqui uma escola de medicina, nós não temos, como é que nós vamos ter médicos para média complexidade, especialistas? É muito difícil segurar especialistas. Então, imagine, então existe uma série de coisas. Então, foi feita, quer dizer, foi colocada a carroça na frente dos bois. Eu acho que não poderia ter um hospital municipal, não poderia ter uma infraestrutura dessa, desde que tivesse uns cursos de medicina, tivesse já consolidado, como tem Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina. São municípios que estruturaram isso dentro do aspecto de formação de pessoal, de toda essa estrutura. Aí fica até mais fácil. Mas nós fizemos um hospital e fomos credenciados ainda para a área de traumatologia. Urgência e emergência. Quer dizer, se você pega aí, não precisa ser, você vai aqui no hospital municipal, qualquer um pode fazer essa estatística, acho que de sexta até segunda é 15, 20 acidentes. Então, esses acidentes, seja ele de cunho de violência, de carro, tudo canaliza para lá. E isso, na verdade, então, não, muitas vezes a população confunde. Nós não temos um hospital ambulatorial, que é um hospital que atende a todas as demandas. É um hospital credenciado exclusivamente para urgência e emergência da área da traumatologia. E é como você falou, a demanda é muito grande, porque atende ali não só aqui Foz do Iguaçu, atende outras cidades perto e também Paraguai, a gente não tem muitos... É uma região com quase 800 mil habitantes. O que se tem que se fazer, eu sei porque eu tenho batido nessa tecla, eu acho que a sociedade tem que discutir a saída. Não adianta só colocar na prefeitura e dizer, isso é muito fácil jogar. Então tem que discutir essa saída. Foi construída essa saúde plena? Foi construída de forma errada? Se foi construída de forma errada, vamos rediscutir. Sabe, será que não é um curso de medicina que vai salvar também a saúde aqui? O problema a curto é que, prazo, pelo não, menos, né? O problema é que isso está interferindo no cofre. Porque quando você fala no cofre do município, todos os cidadãos que pagam imposto, os recursos que vêm para o município, não é só para a saúde, é para a educação, é para a segurança, é para o meio ambiente, enfim, toda a infraestrutura. Então o município hoje, grande parte dos seus recursos, está canalizando para a saúde. Sem ser contra, eu acho que a gente tem que cada vez poder canalizar mais. Agora, o município também não pode ficar refém disso e ficar nessas crises constantes. Eu acho que tem que ter uma saída, sim. Eu acho que a sociedade tem que se reunir e ver qual que é a saída. Nós precisamos de saúde, sim. Agora, uma das funções constitucional do município é a saúde básica, que é a saúde ambulatorial, essa dos postos de saúde. Que Cascavel faz bem e que Ponta Grossa faz bem, Toledo faz bem, outros municípios faz bem isso. E o resto, eles colocam na saúde, o quê? De média e alta complexidade, Curitiba e outros municípios que têm esse processo. E nós ficamos aqui com todo esse custo, né? Uma crise constante, os meios de comunicação sempre estão em cima disso, a população reclamando e, às vezes, o prefeito ele não tem essa condição de dizer eu vou resolver o problema da saúde. Isso, inclusive, nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente da República. A saúde é um problema nacional. É, porque a gente vê que isso não é, que não é setorizado, né? Não, só isso é um problema nacional. Situações muito piores, né? Sim, Brasil afora. Sem dúvida, sem dúvida. E, na verdade, e o que a gente ouve muito também, é isso, que até agora a atual administração não conseguiu trabalhar da maneira como havia se proposto, justamente porque está resolvendo problemas aí, problemas herdados, né? De outras gestões. Isso dificulta o trabalho também, né? O que a gente tem que falar, o Renier pegou um município, um dos bons orçamentos do estado é o de Foz do Iguaçu. Algumas coisas, por exemplo, que facilitam isso. Os royalties, o semestre Itaipu, enfim, uma série de outras situações. Mas é um município extremamente carente e com grande dificuldade na área social. Então, às vezes, é um município que tem... A gente olha assim, não, Foz do Iguaçu, turismo, tudo aquilo que é uma vocação, uma coisa... Mas nós temos aqui um grande problema. Você vê que quase que 20, 25% da população tem Bolsa Família. Então, é uma população pobre. É uma população carente, que tem dificuldade. Então, o município não tem um parque industrial consolidado como tem Cascavel, como tem Maringá, como tem Londrina, Ponta Grossa. Então, o município ainda refém desse comércio... que Cidade de Leste emergiu nos anos 90 e até hoje nós somos reféns desse comércio. Que veja bem, quem está do lado de lá é um mercador, quer vender para o lado de cá. E o uso muito desse pessoal foi atraído e trabalhar aí como ambeiro, como essa forma de carregar mercadoria, passar, essa briga intestinal que parece que é todo dia polícia. E Foz do Iguaçu, a ponte virou um caso de polícia, né? Você vê aquela ponte ali, nossa, na verdade não é uma ponte de integração, é uma ponte é um caso de polícia. Todo dia é notícia nacional, a internacional. A grande maioria das notícias negativas, né? Sim, então tá ali, então todo dia tem essas coisas. Então, Foz do Iguaçu, a gente sempre fala assim, então tem uma série de coisas para se fazer. Uma delas é humanizar essa ponte. Outra dela é essa questão da saúde, é uma questão séria, eu acho que tem que ser discutida. E está aí agora uma eleição, e é bom que vai vir governador, presidente da República, vai passar candidato a deputado. Por que não colocar isso em pauta? Qual é a saída para a saúde de Foz do Iguaçu? Qual que é a saída? Quer dizer, ninguém é mais de dizer que a saída é essa, mas acho que tem que se discutir. Você tem que discutir se a saída é a saída da saúde plena, é Foz do Iguaçu ficar só com o processo ambulatorial, por exemplo, ou a entrada no SUS, ou Foz do Iguaçu vai assumir saúde plena, quem vai assumir as responsabilidades entre governo federal e governo estadual? É uma questão. Outra questão que eu acho também séria é essa questão da ponte. Não é uma segunda ponte que vai nos salvar. É questão de humanizar essa ponte. Enquanto ficar ali como refém de narcotraficante, porque aquela ponte ali é uma relação de promiscuidade sem procedente, né? É todo dia, é tiro, é não sei o que. É todo dia, como se falou, notícia negativa. Dizer, como se humanizar? E aí tem uma pauta, governo federal, e nós temos um tratado, temos um acordo com o Paraguai, por que não humanizar essa ponte? De que forma se vai humanizar? Não sei, talvez afastando as aduanas, talvez melhorando o serviço de segurança, enfim. Até para que ela volte a ser uma cidade de vocação turística mesmo. Gostaria desse teu trabalho lá agora na prefeitura, esse trabalho que você está fazendo de geoprocessamento. Como é que é isso? Veja bem, Foz do Iguaçu ainda, apesar de toda a sua importância, de ser uma cidade estratégica, ser uma cidade, uma das fronteiras mais movimentadas do Cone Sul, aqui ainda não tínhamos um portal da cidade. Cascavel, Toledo, todas as outras cidades já têm. O que significa esse portal? Na verdade, hoje, depois do Google, depois do satélite todo e da evolução da tecnologia, hoje o município hoje tem que ter esse processo que a gente chama de georreferenciamento. Nada mais é você colocar o município dentro das tecnologias modernas de você obter as informações com a rapidez da internet. Por exemplo, se você, por exemplo, pegar Ponta Grossa e Curitiba, e imediatamente você entra lá no portal deles, você consegue ver as ruas, ver, enfim, toda quase a infraestrutura daquilo que de informação de interesse público tem. Foz do Iguaçu ainda não tinha isso. Então, o Reni, uma das propostas, a gente já tinha feito alguma coisa no passado e agora a gente está reestruturando. Acho que até março, abril, maio, Foz do Iguaçu vai ter seu portal, como Cascavel, como Toledo, como outra cidade, como Maringá tem. Nós vamos ter o nosso portal. Quer dizer, o que significa o portal? Você entra lá, você quer saber a informação, já tem informação geoprocessada, já posicionada. É a mesma coisa quando você entra no Google Earth, né? Você entra lá, então... Como está aqui nas informações, Mac. Então, agora você vai ter uma informação... Já está acessível? A população já pode acessar isso? Ainda não, porque... Tem prazo? Tem, acho que até março, abril, a gente vai estar lançando o portal definitivamente em Foz do Iguaçu. Mas então, Foz do Iguaçu vai estar dentro das tecnologias modernas. Aí. E aqui, precisa uma cidade como Foz do Iguaçu, sem como você falou agora há pouco, né? Foz do Iguaçu tem uma vocação ali para o turismo. Tem uma necessidade enorme de ter esse tipo de recurso também para a cidade, né? Até para ter uma orientação melhor das pessoas que vêm, que estão lá fora, querem saber mais da cidade. Tem esse trabalho. Agora, Gossário, eu queria que você fizesse, então, agora, assim, até para a gente fechar essa nossa conversa aqui, qual é a análise política que você faz hoje, qual é a análise que você faz do cenário político hoje aqui em Foz do Iguaçu? Veja bem, Foz do Iguaçu, ela teve, a gente tem que entender assim, teve o, depois da área de fronteira, da área dos militares, que saiu, começou o processo de eleição direta aqui, emergiu o grupo que a gente chama Grupo do Silva, do Dobrandino. Então, esse grupo teve o Dobrandino, depois teve o Álvaro Nilma, aí, consequentemente, o Dobrandino. E aí... Foram 16 anos ali, de aí entrou o Dajó, como foi um processo rompendo esse, vamos dizer assim, esse monopólio, né? Aí, o Dajó entrando e depois entrou o Sames. Mas veja o seguinte, a população sempre ela exige coerência nas ações, até porque quando a gente fala que a cidade, ela aqui é uma cidade cosmopolita, ela tem várias, é diferente de outras cidades... Até que a população ela é muito próxima da informação. Não existe cidade no interior do Paraná ou no interior do Brasil onde tantas autoridades estejam onipresentes. Então, para nós aqui, um governador é que todo dia está aqui. Presidente da República, não tem município que tanto presidente da República passou aqui a autoridade. Então, é um município politizado. Então, assim, a nossa população é politizada. Então, essa alternância de poder e não concretização de grupos, ela é salutar. E ela é muito boa para a democracia. Por exemplo, entrou... E o Reni era um emergente. O Reni, quando ele foi lançado na política, ele veio com uma grande proposta que chamava-se ocupação e renda. Quer dizer, a grande preocupação do Reni foi exatamente o lado econômico do município. Não menosprezando os outros, olhar na infraestrutura, na saúde, na educação e tal. E o Reni é essa a proposta que ele quer implantar. Então, no análise política que eu faço, o Reni é um emergente. Na cidade deverá emergir novos nomes, com certeza. Existe uma turma que já está se aposentando, e já se aposentou, não precisa nem citar muitos, já aposentaram na política. Mas se aposentaram porque o eleitor aposentou, muitas vezes não pela vontade deles. Isso é bom dizer, o eleitor aposenta quando ele... E aos poucos, a pessoa é aquela coisa que vê assim, que vai sumindo aos poucos, né? É, nessa eleição não tem uma participação tão grande, na próxima ainda assim. E aí realmente, como você falou, o eleitor bota de lado. Bota. E aí depois se pergunta, me escuta, mas e fulano, e ciclano e tal, né? Então aqui então é muito difícil ficar assim um cara por... Quando tem outros municípios, o cara fica 10, 15 mandatos. E tem lugares aí que fica 8 mandatos e fica aquela família, né? No Nordeste é muito comum e em alguns lugares. Aqui não, aqui então a democracia é mais pujante e o eleitor é mais consciente. Então ele aposenta o político com a rapidez e muitas vezes aposenta porque o político não está correspondendo a ele. Como o Reni é um emergente, eu acho que o Reni é uma grande expectativa, porque o Reni fez 75 mil votos, que poderia fazer até 80 mil votos, em cima do quê? O Reni fez uma batalha contra, ele ganhou uma eleição contra... Vamos dizer, contra Itaipu, contra o governo federal, contra a maioria de tempo. Então, o Reni tinha uma infraestrutura pequena, mas tinha a melhor proposta. Por isso que o eleitor absorveu. E a proposta do Reni qual que era fundamental? Recuperação econômica do município. Agora, para encerrar, então, agora, por que Foz do Iguaçu, que o senhor não consegue eleger um deputado federal? Aí, até porque essa característica é um município... vamos dizer, Foz do Iguaçu é um município encurralado. Eu sempre digo assim, encurralado, por quê? Você tem uma Argentina, você tem um Paraguai, você tem um Parque Nacional, você tem Itaipu. Então, um município que pouco ele tem efeito radial nos demais municípios. Nós chegamos em Santa Terezinha, e é só olhar assim, de Santa Terezinha para frente, já é diferente, até porque a estrutura econômica lá é diferente. Lá é o agronegócio. Então, ali tem uns nomes, por exemplo, Esperafica, vamos colocar os caras de Cascavel, tem muito mais influência. Uma pessoa de Cascavel, um candidato a deputado federal, tem mais influência em Santa Terezinha e São Miguel do que o de Foz do Iguaçu. Porque Foz do Iguaçu é uma cidade extremamente dinâmica e ela já é internacionalizada. Então, na verdade, é uma cidade onde ela tem essa função internacional, já é uma cidade com uma função de cidade-estado já, porque recebe autoridades, é uma cidade que é uma grande cidade de negócio. todo dia aqui está acontecendo as coisas. Então, é uma cidade onde não tem eleitor suficiente ainda para eleger um deputado federal. Vou dizer assim, não, mas se sair, se um nosso candidato for lá para Cascavel, qual a proposta que ele vai fazer para Santa Helena tudo? Quer dizer, quem está em Cascavel, como lá o agronegócio funciona, é outro processo econômico, eles têm mais influência, entram mais na cabeça do eleitor. O nosso não. Então é um município, lógico, por isso que a gente torce pelo voto distrital, né? O dia que tiver um voto distrital, com certeza, pelo número de eleitores, nós vamos ter aqui um deputado federal, como é muito mais garantia. É verdade. Nós teríamos aqui ainda assim, muitos assuntos para conversar, precisaríamos aí de dois CBN entrevistas para conversar com você, Cossar, mas de qualquer maneira agradeço muito a sua participação aqui, sei que você tem sempre a acrescentar nas nossas conversas, e também aqui tem sempre a acrescentar também no cenário político aqui de Foz do Iguaçu. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição. Precisar da gente, tamo às ordens. E a gente da mesma forma. CBN Entrevista volta no próximo sábado. Até lá. CBN Entrevista.